Atenção, rede. Em 5 segundos, programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Johnny Cortez, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Abraçando a todos os trabalhadores do Brasil hoje no seu dia. Hoje é o dia do trabalhador. Você que levanta cedo, dorme tarde, na batalha, na luta, na guerra do dia a dia. As minhas homenagens, o meu respeito a você. Eu que também sou um grande trabalhador, né? Graças a Deus, desde pequeno, desde aos 10 anos de idade, que o seu Tony me levava para trabalhar na Ford. Hoje em dia, menor de 18 anos não pode trabalhar. No meu tempo, eu comecei a trabalhar com 10 anos e agradeço meu pai por ter feito isso. Eu tinha tempo de brincar, tinha tempo de estudar e trabalhava também, né? Talvez por isso eu tenha conseguido chegar onde eu cheguei, né? Porque quando você começa a adquirir experiência só depois dos 18 anos, né, a competição fica difícil. Tem que estudar. Mas naquele tempo a gente trabalhava e isso não tirava pedaço de ninguém. A discoteca do Cleitão vai trazer hoje a dupla Beto e Júlio, Amores Improváveis. A frase retocável é de Arthur Schopenhauer. A faculdade da música vai trazer o grande mestre Roberto Carlos. A oração de hoje, uma oração muito bonita, a oração para a união da família. E a lorota... a lorota boa é um sarro nos argentinos, né? O meu Nordeste apresenta a Calcinha Preta, a trilha sonora da minha vida traz o cantor Renato Guimarães com a música Poema. E a dica hoje, vou te ensinar a fazer um prato que você ainda não sabe, viu, minha amiga? Daqui a pouquinho vou te ensinar a fazer. E hoje tem a sugestão do Beijá. Daqui a pouquinho, a sugestão do maior divulgador do Brasil, para você que está aí, né, curtindo o nosso programa. Eu começo trazendo aí Edson Hudson, Frio da Madrugada. Não vai embora.

um pesquisador, né, o professor Júlio César Rezende, lá de Patos de Minas, que ele fica buscando essas preciosidades. Serrinha e Zé do Rancho, Cabocla Malvada. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Faça soluçar, eu já tenho os olhos rasos de tanto chorar. O teu jeitinho parece até passarinho que cantando vive alegre sempre junto do seu ninho. Eu vi soluçando no meu pinho, sou um caboclo desprezado, sem amor e sem carinho. Caboclinha malvada, me faça soluçar, eu já tenho os olhos rasos de tanto chorar. O teu desprezo vai matando devagar, roubando a felicidade de quem vive a te gostar. Eu vou pra bem longe morar, eu levo como consolo tua imagem, meu oiá. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Serrinha e Zé do Rancho, Cabocla Malvada. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não. Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. De notas se fazem músicas, de músicas se faz a história, da história se fazem contagens e de contagens se faz o A Contas com a Música. Um espaço radiofónico entre 45 a 60 minutos de duração, com a apresentação de Nuno Miguel, e que, durante este tempo, pretendo trazer-lhe as 10 mais de uma contagem oficial, seja de uma revista ou de uma entidade fonográfica de um país. O objetivo? Recuar e recuperar a história das contagens e das músicas que marcaram a nossa história. A Contas com a Música, todas as segundas-feiras, às 9 da noite, com o Miguel, no Canal 2, da Antena Web. Olá! Olá! Estás bom? Estou bem, obrigadinho. E tu? Ah, eu também estou bem, obrigadinho. Ainda bem. Olha, vem-te convidar para vir a rádio, queres? Pode ser, gosto da ideia. Ah, gostas? Está bem, então põe lá um like na ideia. Então lá para que dia queres? Em que dia? No sábado. Lá para que horas? Opa, lá para aí para uma da tarde, pode ser? Pode ser. E vamos ouvir o quê? Está bem. Vamos ouvir o quê? Os dois, ouvir... Olha, por exemplo, o Canal 2. E por que não durante 2 horas, até às 3 da tarde? É giro. Pode? Claro que posso. Então, pronto. Ficamos os dois, ouvir o Canal 2, cada um mais 3 durante 2 horas. É fofinho, não é? É fofinho, é. Está bem. Casas comigo? É pá, na rádio. Corta, corta, corta. Tarde a 2, aos sábados, da 1 às 3 da tarde, no Canal 2 da Antena Web.

e arrochado por São Cosme e Damião. É uma paixão, é tentação, é um repente, igual ao quente do miolo do vulcão. Eugênio Avelino, venha se emburacar nesse poema de Jessê, querido animado. É de garra, mão branca. Grande compadre velho. Olha que coisa linda, compadre. Vamos embora. É um nó dado por São Pedro e arrochado por São Cosme e Damião. É uma paixão, é a tentação de um repente, igual ao quente do miolo do vulcão. Quer ver desejo, eu desejo, tanto desejando. E a lua olhando, este amor na brecha do telhado. É o rodeado do piru, piruando a pirua. É a canarinha, a galeguinha, cantando o canário. Zé do Rosário, bolerando com Dona Isabel. Dona Isabel, bolerando com Zé do Rosário. Imaginário de paixão voraz e proibida. Escapulida, proibida pro imaginário. É um maldado por São Pedro e arrochado por São Cosme e Damião. É uma paixão, é a tentação de um repente, igual ao quente do miolo do vulcão. Xangai, nossa referência maior. A receba de gamão branco, compadre velho, rei do forró. É bondade sua, meu velho. É um nó dado por São Pedro e arrochado por São Cosme e Damião. É uma paixão, é tentação, é um repente, igual ao quente do miolo do vulcão. Quer ver cenário? É o vermelho da auroridade. É a claridade amarelada do amanhecer. É ver correr o aguaceiro pelo rio abaixo. É ver o cacho de banana amadurecer. Anoitecer vendo o gelo do branco da lua. E a pele nua com a lua a resplandecer. É ver nascer o desejo com a invernia. E a harmonia que o inverno fez nascer. É um rodado por São Pedro e arrochado por São Cosme e Damião. É uma paixão, é a tentação de um repente, igual ao quente do miolo do vulcão. É um rodado por São Pedro e arrochado por São Cosme e Damião. É uma paixão, é a tentação de um repente, igual ao quente do miolo do vulcão. Se segura, compadre, véio. Um beijo e abraço, compadre. Por seu Jandir, por Dona Tereza e a meninada toda, muitíssimo obrigado, velho. Você fez o bolero de Isabé transformar num shot pra balançar as mulheres. Edgar Mão Branca e Xangai Bolero de Isabel. No próximo bloco, Renato Guimarães, Fernando e Sorocaba e Rick e Renner. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O professor Júlio César Rezende produziu A Trilha Sonora da Minha Vida. Em 1962, o Brasil se sagrava bicampeão mundial de futebol lá no Chile, né, com um show. Foi a Copa do Garrincha. O Pelé se machucou logo no começo do torneio e foi substituído pelo Amarildo, que também foi uma grande revelação. Mas o dono da Copa foi o senhor das pernas tortas, o genial Mané Garrincha, né? E o Brasil trouxe pela segunda vez a taça Gilles Rimet para a alegria de todos os brasileiros. Nesse mesmo ano, Renato Guimarães gravava Poema. Poema. É noite escura de amargura. Lá no céu, poema. É ter saudade de alguém

No próximo bloco, ô comadre, vou te ensinar a fazer um prato bem gostoso, viu? Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. A MPB sempre foi um género musical muito apreciado no nosso país. No Canal 2 dedicamos-lhe 2 horas por semana em clássicos da MPB. São os grandes sucessos que marcaram a história deste género musical, o mais popular no Brasil. MPB, música popular brasileira, em clássicos da MPB, aos sábados, às 7 da tarde, com a apresentação de Filipe Araújo, no Canal 2 da Antena 1. Às quartas-feiras, pelas 21 horas, a Antena Web apresenta-lhe a música no sentido universal da palavra. Descubra sons e sensações novas na companhia de Firmino Pereira. Beat Sound. Todas as quartas-feiras, pelas 21 horas, no Canal 2. Olá, ouvinte. Estamos sinceramente gratos pela sua companhia. É bom saber que, onde quer que esteja, continua sintonizado connosco e tem a Antena Web como preferência. Obrigado por nos levar consigo. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. No próximo dia 5 de julho, dia 5 do mês de julho, tem show de Chico Rei Paraná, lá na Feira do Leite, em Coromandel, uma promoção da Coproleite. A Coproleite entrou em contato com a RBM Música e contratou o show do Chico Rei e Paraná. Você pode também levar o Chico Rei Paraná na sua cidade e também levar esses artistas que eu vou contar para você agora. Você pode contratar o Amado Batista, o de Paulo e Paulino, Cristiano Neves, Rony Ricardo, Sula Mazurega, Eliane de Paula e Alcimar Moreno, o cantor Rael, Os Canarinhos do Brasil, Banda Salve, Bruno Aguiar, Tereza Cristina, Pedro Paulo e Matheus, Edelson Moura, Marcia Ferreira. É só ligar RBM Música, telefone 99813601, o DDD é 61, 99813601, o nosso e-mail rbmmusica@gmail.com. A RBM tem o show do tamanho da sua necessidade, do tamanho da sua festa. Ligue 61 99813601. A dica para dona de casa hoje, eu vou te ensinar a fazer um macarrão boiadeiro. O macarrão é um dos mais completos alimentos que existe. Se você tiver chegando em casa, chegar alguém de repente na sua casa, você está desprevenido, você cozinha o macarrão, né? Cozinha o macarrão, e se você não tiver nada para botar, você cozinha o macarrão na água e no sal. Quando terminar, você joga um azeite em cima, está pronto a macarronada. Se você não tiver azeite, o que você faz? Você pica o alho, frita o alho, na hora que o macarrão estiver cozido, você mistura ali, você faz um macarrão ao alho e óleo, que também é uma delícia. Mas eu vou te ensinar a fazer hoje um macarrão boiadeiro. Você vai precisar de 1 quilo de carne de sol picada, 1 xícara de chá de pimentão picado, 3 xícaras de chá de tomates picados sem pele e sem semente, 1 xícara de chá de cebola picada, 1 xícara de chá de cebolinha picada, 1 xícara de chá de coentro picado, 6 colheres de sopa de óleo, pimenta do reino e pimenta malagueta a gosto, 2 litros de água fervendo, 1 pacote de macarrão de 500 gramas, 100 gramas de queijo caipira ou parmesão ralado. Eu vou repetir aqui, esse trem vai ficar gostoso demais. Rapaz, a fotografia do prato aqui tá uma coisa de doido, né? 1 quilo de carne de sol picada, 1 xícara de chá de pimentão picado, 3 xícaras de chá de tomates picados sem pele e sem semente, 1 xícara de chá de cebola picada, 1 xícara de chá de cebolinha picada, 1 xícara de chá de coentro picado, 6 colheres de sopa de óleo, pimenta do reino e malagueta a gosto, 2 litros de água fervendo, 1 pacote de macarrão de 500 gramas, 100 gramas de queijo caipira ou parmesão ralado. Olha, um prato desse aqui você serve tranquilamente 6 pessoas. Come que chega a estufar, né? Você deixa a carne de molho para retirar o excesso de sal, né? Aí você refogue e deixe fritar até dourar. Junte então o macarrão e frite com a carne. Ponha cebola, pimentão, tomate, cebolinha, coentro e as pimentas e mexa bem. Aí você cobre com 1,5 litro de água e reserve o 0,5 litro restante. Quando tiver quase cozido, se precisar, você vai botando mais um pouquinho de água, né? Depende muito do macarrão. Aí você verifica o sal e a pimenta. Salpica o queijo ralado e sirva. Gente, isso aí vai ficar bom demais. Nossa Senhora, né? Na sua origem, o macarrão boiadeiro era feito com carne de sol e pimenta do reino, sem cheiro verde ou tomate, como a maioria dos pratos, né? Se você é mais conservador, não gosta desse negócio, você pode fazer sem isso também, né? Mas tô vendo aqui a fotografia, bonito demais da conta. É o nosso macarrão boiadeiro. Eu vou experimentar essa receita. Eu te cantar para o programa do Cleiton Guiar, ensinando as mulheres a fazer macarrão. Tem base um negócio desse. O dono do sucesso, Eduardo Costa, Louco Coração. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Passou como furacão, tantos carinhos, noites de paixão, sonhos que viraram ilusão, uma história de amor. Tudo acabou em desilusão. É o desejo desse pecador deixar livre esse coração que o destino enganou. Só restou dessa lenta agonia músicas com tristes melodias que me lembram que eu não posso mais entregar meu pobre louco coração pra quem não sabe amar. Tantos carinhos, noites de paixão, sonhos que viraram ilusão, uma história de amor. Tudo acabou em desilusão. É o desejo desse pecador deixar livre esse coração que o destino enganou. Só restou desta lenta agonia músicas com tristes melodias que me lembram que eu não posso mais entregar meu pobre louco coração pra quem não sabe amar. Vai, vai, vai embora da minha vida. Vai, vai, fica com saudade. Não vai achar ninguém que te ame tanto assim. Por isso vai, vai, vai, levanta e cai fora. Vai, vai, agora Eduardo Costa, Louco Coração, para o Sandro Avelar, secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, meu novo amigo do Facebook, número 4.327.